Nerdrops Games, sua dose pixelada de notícias. Assoprem os seus cartuchos, meus queridos! Este é o Nerdrops Games. Eu sou o Viváqua e o meu cachorro vem pra mim quando eu assovio o tema do Mario Bros. Aqui é o Dimitri e uma trilha sonora pode acabar com o jogo. Aqui é o Guilherme Costa e os chiptunes são músicas para os meus ouvidos. Aqui é o Giba e eu gritei feito louco escutando One Wing Angel de Final Fantasy VII. Aqui é o Kodoji, música clássica pra mim é do Shining Force 2 Mega Drive. Pois é, pessoal, aqui comigo estão Dimitri e Giba, candidatos ao Pixel Drops, como sempre, do Dia de Gamer, Guilherme Costa. Eu. E das praias floripianas está o meu querido Kodoji. Já era tempo, né, cara? Botar ordem nessa casa aqui. Bem-vindo de volta. E vamos para a leitura de e-mails e recadinhos. Ô, criatura, me escuta. Desliga esse videogame, vai pegar correspondência, menino. Ô, saco. Compreendeu? E chegamos na leitura de e-mails, recadinhos e abraços pixelados aqui no Nerdrop. Comigo está, para essa leitura de e-mail, o Guizão. É, vem aqui no porão pra ver o que tá acontecendo aqui, que tá fazendo muito barulho. Pô, ele revelou onde fica o estúdio, Kodoji, e agora? Só que viado, cara. Esse porão, eu ultrapassei uma corrente de lava, uma ponte que afunda, e macacos que jogam machados, cara. Pois é porque você veio pela esquerda, pela direita tinha uma lagoa com três crocodilos que intercalam com um timing perfeito entre subir e bocejar. É, pois é, bocejar. Grandes bocejos de crocodilo. E agora vamos para os recadinhos. A gente vai fazer uma coisa bem rápida. Falou de mim, né, seu viado? Nem falei. Falou que tava na primeira de e-mail também. Ô, Kodoji, se apresenta aí, Kodoji. É, cara, pinico, água, tô pedindo pinico, tô pedindo água, velho, porque tá foda aqui. Semana continua bombando, cara. Você que vocês mandam. Que? É, não tô sabendo, você tá falando do Nerdrops? É, o Nerdrops não para. Trabalho aqui, cara, porra, tá foda. Essa é mais uma madrugada, acordado, velho. O quê? Você tá pedindo aumento de salário, filho da puta? O que que é? Não. Só tô reclamando que tem muita coisa pra fazer, cara. Final de semestre é pouco. Muito bem. Ah, então tá. Então, para os recadinhos, já temos o ganhador da promoção Sua Rua Vale um Yoshi. Sensacional, Vivaco. Sensacional, o cara mandou muito bem, apesar de que o pessoal não mandou quase nada, né, velho? Pois é, a gente queria 250 respostas pra gente contratar um estagiário só pra ler as respostas, mas ficou a resposta do Arthur Antunes. Alguém gostaria de ler, Kodoji? Você que tá... Eu leio. Pra aqui, atenção aí. Então leia, Kodoji. Leia. O nosso Arthur Antunes, o ganhador aqui do Yoshi Branco, ele mandou o seguinte: eu não gostaria de morar na rua Final Fantasy, porque só de acordar e ir pra cozinha encontraria 10 encontros aleatórios de batalha, e quando fosse sair de casa, bem, no portão ia ter um chefe que demoraria 20 minutos no mínimo para ser derrotado, e assim chegaria atrasado no trabalho todo dia. Sem falar que eu teria que deixar minha casa aberta para aventureiros entrarem, vasculharem e saquearem a casa inteira à procura de itens para ajudá-lo, abrindo baús, guarda-roupas, gavetas, etc. Eu teria que fingir que não vi nada e ainda dar dicas para eles sobre a aventura que eles estão realizando. Esse aí foi o Arthur Antunes, que foi o ganhador do nosso bonitinho Yoshi Branco de Pelúcia. Arthur Antunes, mande um e-mail para nerdrops.games@gmail.com e com seus dados de envio, endereço, essas coisas, que você estará recebendo o mais rápido possível depois que você mandar isso. Rápido possível, senhor. Nós vamos estar te enviando um Yoshi branco e, por favor, não se esqueça de mandar uma foto depois que você receber ele, hein? Isso, uma foto sua de corpo completo. Não, Kodoji. Essa você manda pro Kodoji. Não, manda pro Guizão, pro momento chuveirinho, cara. Então, Arthur, você manda uma foto de comprovando que você recebeu o Yoshi, que a gente vai mostrar no Twitter do Nerdrops. E o corpo completo do Yoshi, gente. Vocês estão malucos, né, velho? Foram 5 minutos que ele levou pra... Você viu que ele ficou em silêncio, né? Ele tava pensando na resposta. Pois é. Mas parece que a gente tem mais coisa pra sortear, porque eu, pelo que eu fiquei sabendo, dezembro, todo cast vai ter alguma coisa, é isso, Kodoji? Não brinca, cara, não brinca. É, pô, Kodoji, a gente combinou isso, como é que você não lembra? Como é que você não sabe, até eu tô sabendo. Olha só, então diz aí, Guizão, do que se trata, o espetão? Vou te falar em primeira mão o que ele vai sortear. Ele vai sortear, rapaziada que escuta, né, Drops de Games e assistiu o vídeo da Busca do Dragão Dourado, ele vai sortear o fantoche do T-Rex dele. Ah, não. Nada disso. Acreditem. Acreditem, não. Ele disse pra mim, primeira mão. Ele falou que ia sortear um Goomba de pelúcia. Não. É o T-Rex. E se vocês receberem o Goomba, não aceitem. Pois é, pessoal. O link pro o Em Busca do Dragão Dourado tá aí. O T-Rex não é o sorteio, porque aqui a gente vai sortear coisas de games, tá bom? Então você vai concorrer a um Goomba com o chapéu do Mario. As fotos vão estar aí no post. Só que eu preciso de uma coisa de vocês. Vocês têm que mandar fotos suas provando que vocês são gamers. A nossa comissão de 128 participantes do Nandrops Games. Todos mudos e surdos, mas não são cegos. Pois é. Vão julgar e a melhor foto vai ganhar. E... só que é o seguinte, né, pessoal? Vamos participar, porque essa promoção do Yoshi aí, poucas pessoas participaram e vamos começar a colaborar, né, pessoal? O problema não é poucas pessoas participarem. O problema é que aí você vai ficar vendo no Twitter do Nerdrops que alguém ganhou e que você não fez nada a respeito. Exato. Aí você vai se sentir um loser. Um loser. Aí você vai, daí vai dar game over pra ti. E pois é, pessoal, o tema da próxima semana do Game Talk, e prestem atenção, é Garota Gamer. Nós estamos procurando garotas que joguem videogame. A gente quer saber como vocês começaram, vocês podem mandar áudios, e a gente está procurando uma garota para participar junto com a Ira e conosco, claro. E nós queremos, se ela for boa, ela até entra pro cast, tá certo isso? Se ela for boa, isso mesmo. Se ela for uma boa podcaster. Ah, tá, agora ficou bem claro. Se ela for boa, meu querido, ela entra onde ela quiser. Pois é. Não precisa do Nerdrops Games, né? Meninos, vamos, por favor, se manifestar, porque se vier a mesma quantidade de meninas participando que participaram da promoção aqui, vai ter que esperar a Luísa sair da fazenda, bicho, pra vocês poderem jogar um menino que joga videogame. É isso aí. E a gente quer saber de vocês o que faz você querer jogar videogame, o que te interessa, se foi o Wii, se foi o Rock Band, se você é hardcore, a gente quer saber de você. Se foi o zelador do prédio. E nesta semana, fiquem ligados no site, tem um site bacana aí, gente, chamado Nerdrops, que é nerdrops.com.br, que esta semana... .com, se você quiser também. Pois é, da onde você tiver, onde for mais rápido, vai ter o especial Nerdrops Game Radio baseado neste podcast, que é o de trilhas sonoras. A gente vai fazer uma edição da era chiptunes, que são as músicas de Nintendo, Master System, Mega Drive e Super Nintendo. Se mandarem muitos, vocês vão mandar a sugestão. Quero ouvir tal música de tal jogo. Se ficar grande, a gente faz umas duas edições. É um programa de rádio pra você ouvir no carro. Vai ter pouca voz e muita música, tá? E eu mando como, Vivaco? Eu mando pro comentário, mando pro e-mail? Pode mandar pro comentário, pode mandar pra nerdrops.games@gmail.com. Pode mandar quantas músicas quiser. Pode mandar. É aquela coisa, tem que ser de 8 ou 16 bits, tá, pessoal? Tem que ser de jogos clássicos, música de jogos mais antigos. Mas as trilhas precisam ser originais ou podem ser aquelas feitas tipo Mega Drivers? Não, a gente vai fazer, a primeira vai ser originais e a gente vai fazer. Se o pessoal gostar, a gente faz uma edição com remix, uma versão com voz violão, rock and roll, hit, trance, orquestrada, e música folclórica, cantada no beco, etc. Funk, bomba tribal. Isso, tudo que der. O funk seria uma boa, né, Vivaco? O primeiro e-mail é do Demétrio, de Brasília. Olá, Nergot. Que porra é essa? Nergot. Entendeu? Ai, Jesus do céu. Eu sei, eu entendi, mas gente, olha, o nome Nerdrops já também, né? Não é assim, coisa não. Tá bom, vai. Olá, Nerdroppers, como vão? Eu vou bem, muito obrigado. E vocês, Nerdroppers de games, como vão? Eu vou bem. Eu vou cansado. Li o Vivaco dizendo que não receberam nenhum e-mail sobre Game Talk. Então resolvi mandar um. Não necessariamente sobre o Talk. Muito Tá. Eu fiquei sabendo que vocês não receberam nem e-mail sobre músicas, então eu tô falando um sobre quadrinhos. Pois é. Considerando a passagem do Brasil Game Show no final de semana passado, gostaria de saber a opinião do pessoal a respeito de feiras e eventos de games aqui no nosso Brasil varonil. Tem futuro? Não tem? Vale a pena participar? Afinal, cosplay tenha ou não tenha a ver. Lembrando que está previsto uma BGS ainda maior pra 2011. Isso se o Rio sobreviver até lá. Cara, cara, gente... vai ter Counter-Strike live action, meu querido, no Rio. Vai ter, cara, não. Tá tendo tem... Black Ops, na verdade, né? Tá tendo, não, tá tendo, nada, tá tendo Modern Warfare, filho. Isso mesmo. Pois é. Caramba. Não, mas olha só, cara, aqui, pelo menos aqui em Floripa, a gente tem um problema que todo evento, seja ele de games ou de quadrinho, como já teve, que aqui em Floripa, pelo menos, cara, quando teve um evento de quadrinhos esse ano, foi assim, em massa, o pessoal mais que curte anime e mangá, que, de certa forma, não é muito o foco, né? A questão não é o que o pessoal que goste de anime e mangá vá curtir o evento, mas é que confunde muitas coisas, sabe? Muitas pessoas estavam confundindo como se fosse um evento de anime e mangá mesmo. Ah, entendi. Como os fãs foram em maior quantidade, então acabou parecendo que era um evento de mangá. Exato, cara. E que não era bem... Era um otaku, cara. Otaku Fest. Era, ficou parecendo isso, sabe? E assim, eu vou te dizer... Evento de games também aqui é assim, sabe? Vai mais o pessoal, o otaku e tal, e acaba dando uma imagem de evento otaku. Antes de mais nada, eu não tenho nada contra otaku, inclusive eu sou otaku, cara. Só que acho que assim, o evento é de games, o pessoal tem que saber como tratar o evento de games, né? Não só a organização, mas o pessoal que vai lá também. Assim como o evento de quadrinhos, o pessoal tem que tratar como evento de quadrinhos, sabe? Então, Não, mas você sabe que tem maluco de tudo. Aqui na Video Games Live de Brasília teve gente fantasiada de Spectrum Man. Eu tenho uma foto com o Spectrum Man. Você acha que isso é muito? Eu fui no show do Sepultura que tinha um moleque vestido de banana de pijama, filho. Ok, São Paulo, a amostragem de loucura é maior. Vamos pro próximo e-mail. O próximo e-mail é do Douglas Silva Neves, 19 anos, projetista mecânico, Osasco, São Paulo. Vivaco, você refrescou minha memória. Comecei mesmo no Pokémon. Quando eu era baixinho, eu só via o meu irmão mais velho jogando. Era um mundo incrível. E com certeza já gastei mais de 800 horas em todas as versões. Um mundo incrível e verde. É um mundo novo de aventuras e o perigo é bem maior. É a nova jornada com novas emoções, mas ainda temos que pegar Pokémon Johto. Então ele falou: o cast o inimigo agora é outro, né? O cast estava ótimo. Guilherme já pode se assumir como um membro fixo. Obrigado. Viu, Guizão? Você já pode ficar no Nedrops, cara. Pô, eu acabei de participar. Chegar aqui. Pois é. Obrigado, viu, Douglas? Valeu, cara. Consideração máxima. O Fued opinou bem, mas estava um pouco nervoso. Deve ser pela primeira gravação. Acho que ele precisa de mais uma participação. O toque feminino da Ira fez falta. Afinal, quem vai colocar ordem no barraco sem ela por perto? No mais, nada mais, galera. Deu uma despedida, Fernando X. Um abraço pro Fernando X. Então, aqui um e-mail do nosso queridinho troll Leonardo Vieira Domingues, que já participou do nosso programinha aqui. Ele chega e manda, olha só, ele chega engraçado logo no começo. Olá, Nedrops, cheios de ira. Vocês entenderam a piadinha do cara? Dois casts sem a ira e ele ainda faz essa piada, né? Pois é, cara. É um timing perfeito. Ele começa aqui, né, que a avaliação dele, o cast todo foi chato, né, cara? Falou que só o Game Talk que tá valendo, assim, e que, pô, cara, eu tava com um saco de ouvir o Nedrop de games, velho. Eu avancei direto pro Game Talk porque tava muito insuportável, cara. Como é que você faz um programa desse, Viva? Como é que você faz uma coisa dessa? Não, você grava primeiro, você pega um programa que grava e você junta... Você liga pras pessoas... Você chama um bando de besta que gosta das mesmas besteiras que você e aí você vai. Não, mas só pra puxar o comentário aqui dele, né, cara, que sobre se o cast estiver chato ou não, pessoal que realmente achar que o cast estiver chato, faça como o Leonardo, né? Mande um comentário, mande um e-mail dizendo o que tá chato, o que não tá, né? Ele continua aqui descrevendo, eu vou continuar, mas vale o recado, pessoal, porque a gente tem que saber como que a gente tá fazendo o programa pra vocês, se vocês estão curtindo ou não isso no programa, porque não adianta nada eu e o Vivacqua, de vez em quando o Guizão, por exemplo, né, o Guilherme, aparecer aqui pra fazer a gravação e a gente não saber se vocês estão curtindo, se tá sendo legal de ouvir. Sabe, se tá dinâmico ou não. Então, eu acho que isso é válido pra qualquer cast, né, cara? Tanto aqui pro The Games quanto pro Nerdrops também. A gente gosta muito desse feedback do pessoal, sabe? Porque, às vezes, cara, as notícias são fracas mesmo, sabe? Não, mas a questão não é... Não, eu sei, mas eu digo assim, às vezes a coisa é fraca, sabe? Às vezes você não tem o que fazer, cara. E a gente... prefere dar informação do que... Não, e também vale lembrar, né, a opinião de todo mundo do ouvinte do Nerdrops é importante porque o cast de games só saiu de dentro do cast principal porque vocês responderam a pesquisa premiada. Isso aí, de tanto encher o saco. Pessoal, ah, a gente quer separado, a gente quer separado. Então, agora que vocês ganharam a razão e separou, vocês têm que falar o que vocês querem. É. A gente tá tentando fazer mais rápido, vamos tentar, pelo que o Leonardo falou, continua aí. Eu continuo depois que o aqui, Leonardo... Ó, ele chegou e falou aqui, ó, o cast anda insuportável até a hora de chegar nas notícias, né? No caso, os recadinhos, os abraços pixelados e o que tem antes da notícia. Ele falou que tá muito cansativo e o que tem feito ele ouvir o cast foi o Game Talk, né? Que continua bom, mas o restante tá deixando a desejar. Então, assim, ó, ele mandou aqui de certa forma um pouquinho coeso, né? Foi bom, assim, foi, deu um resumão do que ele tava achando. E, pessoal, é o que a gente precisa, assim, saber se vocês estão curtindo ou não. Que se for, se tiver mais pessoas e não for só o Leonardo, daí a gente vai tentar mudar. E se for só o Leonardo, aí, meu amigo, aí o problema é contigo mesmo, né? Isso você vai tentar na edição. Com a gente no Nerdrops mesmo, a gente já recebeu muita reclamação mesmo do tempo de duração, sabe? Às vezes o e-mail demora um pouco mais, é óbvio, às vezes demora menos, mas a gente ouviu e recebeu várias reclamações, a gente avaliou, a gente viu que demorou muito mesmo, agora a gente tenta ser o mais breve possível. Diferente desse de hoje. É, diferente de hoje. Mas não tem problema, é um, cara, né? É um, é o outro. Não, a gente quer saber de vocês. Vocês gostam de receber abraço pixelado? Vocês não gostam de ouvir o abraço? O que vocês acham? Precisa acrescentar alguma coisa no post, no e-mail? A gente quer saber o que agrada a vocês, porque a gente quer fazer pra vocês. De tudo, tudo. Você acha que o Game Talk tem que ser maior, a notícia tem que ser menor, a leitura de e-mail tem que ser minúscula, eu quero que leia o meu e-mail, porque se vocês pararem de mandar e-mail e comentarem mais, a gente vai falar mais nos comentários. Aqui vai ser um feedback mesmo do que vocês acharam. A gente nunca vai tirar esse bloco, porque a gente vai querer sempre estar com promoção, avisar o que está acontecendo no site, avisar o que está acontecendo no cast. É claro. Então a gente nunca vai tirar esse bloco, mas a gente quer tornar ele dinâmico. E só você, ouvinte, pode fazer isso. Exato, cara. A sua opinião é muito importante para que nós cresçamos dentro de vocês. Chico Xavier. Exato. Grande mentor dos X-Men. Ele disse aqui que sentiu a minha falta da Ira no cast, né? Não, não. Pode ficar tranquilo que eu tô de volta, a Ira ainda não, né? Mas ele pega e dá uma dislike aqui. Ele se redime, né? Dizendo que pode ser que tá parecendo chato demais, mas é a opinião dele, não verdade absoluta, né? Ele falou, mandou aqui sendo engraçadinho. Ele foi engraçadinho no começo e no fim do e-mail, ó. A frase continua evoluindo, mesmo eu não gostando de Pokémon. Esse aí foi o nosso ouvinte, Leonardo Vieira. Então, eu acho que a gente pode ir pro cast, né? Lembrando, e-mails para nerdrops.games@gmail.com. O tema da semana que vem é Garota Gamer, a gente quer você participando. A gente vai cortar essa semana os abraços pixelados. Se você não gostou, eu quero um e-mail de você dizendo isso, tá? Botem no assunto de e-mail. Eu quero o meu abraço pixelado. Pode ser, né, Vivaco? Pode ser. Eu quero meu abraço pixelado. E olha, só pra vocês ficarem cientes, a gravação dos e-mails normalmente é segunda ou terça-feira. Então vocês têm até esse tempo limite pra escrever um e-mail. Os comentários, à medida que vocês vão comentando, a gente vai lendo no site, porque a gente tá sempre acompanhando. Tá, vamos pro cast, pessoal? Sintam-se pixeladamente abraçados. Obrigado, Guizão, por sua sabedoria e compartilhamento de informações nerdropianas. Kodos, vamos pro cast. Embora pro cast, nego. E vamos para os destaques de games aqui no Nerdrops. Novo Call of Duty no topo de vendas do Japão. Sony promete 50 jogos em 3D até o fim do ano que vem. Capcom defende DLC em Marvel vs Capcom 3. Aplicativos e browser no 360. Preços de World of Warcraft aqui no Brasil. E no vídeo da semana, Assassin's Creed mais Michael Jackson. E tu para de rir, Guilherme. Tu para de rir. Não, juro. E vamos pro cast, pessoal. Pô, Pois é, pessoal, mais uma semana, mais notícias e vamos começando com uma coisa quentinha, quentinha, quentinha. Depois de tanto falar desse novo Call of Duty, dele estar no topo de venda, o Kodoji trouxe pra gente a notícia da censura no Japão, né, há dois casts atrás. Isso. Dois, três, quatro, oito, sei lá quantos casts atrás. E o que diz essa notícia, meu querido Kodoji? Mesmo, cara, censurado, censurado, Call of Duty é o campeão de vendas lá no Japão, cara. Tá no topo nessa semana aí que eles fizeram o levantamento. E, cara, nada mais, nada menos do que 128.922 vendas só nessa semana, cara. O segundo colocado, que é o Super Fossil Fighters do DS, vendeu só 42.829, cara. Não é pouca bosta, não, cara. É, e lembrando, né, que provavelmente não, vendeu mais pra PS3, porque só locadora tem o 360 lá no Japão. É. Eu gostaria de tentar falar o nome do jogo em japonês, tá? Koroduri Bureko Opus. Bureko Opuso. Opuso. Opuso des. E se você for considerar pra versão 360, tá em sétimo lugar, né? Se você juntar os dois aí, olha quanto que dá. E ainda isso. Tem de PC. Nossa, isso. Não contamos de PC ainda, né? Que não tá na lista, que não tá no top 10, mas... Porque japonês, exato, não usa PC pra nada. Todo mundo acessa a internet pelo celular... E PC no Japão não roda jogo. Vamos lá. É. Não, então, eu queria falar mais essa coisa assim, que fora assim, que ele tá em primeiro lugar, a versão pra PS3, a versão de 360 tá em sétimo e mesmo assim ele tá arrebentando, né? Fora a versão pra PC. E mesmo com todo esse problema aí que teve aí, que a gente já ficou sabendo no cast passado, sobre até mesmo ter censurado, tudo, e mesmo assim pra você ver como tá sendo atrativo o Call of Duty esse novo aí, né? Pro pessoal lá. Isso, assim, né? É... como a galera tá querendo jogar mesmo. Agora só quero saber só como é que vai ser depois que entrar o Gran Turismo 5, como é que vai mexer as posições aqui, mas beleza. Então, cara, é que assim, o motivo do Call of Duty tá vendendo todo ano mais e mais, o Guilherme Costa vai poder concordar comigo, já que ele adquiriu esses... há pouco tempo, o Black Ops dele, cara, é que o jogo, ele é muito divertido, cara. Tu termina o single player, a história fecha muito legal, a história é muito boa, ele tem uma trama envolvente, cara, e depois tu tem bilhões de horas infinitas, sabe, no multiplayer, que aí é fim de vida mesmo. Mas o engraçado é japonês dando isso. Se não fosse Street Fighter 4, japonês não tava online jogando nada. É. Sabe? Isso é que me espanta. Essas vendas são muito mais significativas do que só os números. Japonês quase não joga online. Mas então, cara, pode ser que eles estejam comprando só pelo single player, realmente. Que eles não estejam aproveitando o jogo online. Mas, poxa, mesmo assim, eu, pra mim, acho que o jogo acaba valendo o preço dele, né? Tá justo assim para um lançamento desse e para você jogar só o single player, mesmo que ele seja curto. Eu acho que o Call of Duty Black Ops ele tá colhendo os louros dos dois Modern Warfare que vieram da Infinity Ward. Esse foi feito pela Treyarch, todo mundo é Call of Duty, mas quando o Modern Warfare 1 chegou, ele trouxe uma jogabilidade muito parecida com cinema. Você pode ver que a trilha sonora, a ação, tudo parece um filme. E isso foi mantido no Modern Warfare 2 e agora acho que a Treyarch finalmente abraçou isso, fazendo uma história parecendo um filme. E talvez seja por isso que os japoneses tenham entrado de cabeça, porque o single player é envolvente, parece um filme, então o pessoal pode não ir pro multiplayer, mesmo que eles não fiquem online jogando, eles vão jogar pela história. Mas, o Giba, eles são japoneses, eles não gostam de ação, eles gostam de ficar escolhendo o menu magia, dois pra baixo, acumular... Não foi o Giba, foi o Dimitri, mas tudo bem. Pois é, então Dimitri, japonês não gosta de ação, japonês gosta de menu, cara. Japonês mas ainda assim, no multiplayer tem um negócio dos poderes e tal, que também pode chegar nessa opção. Não, só, o meu foi só um comentário, Flame Wars. Então, o versão do 360, você consegue usar o Kinect nele, pelo que eu tô vendo aqui? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Mas aí, o que você vai poder fazer com o Kinect? Vamos, sei lá, você vai... Porra nenhuma. Tem um jogo de luta no Kinect, mas aí já é outra história. Não, olha só, ao contrário do que pelo menos a Sony tem dito que o PS Move vai ser, o Kinect ele não vai receber todos os jogos. Deixa eu voltar que ficou errado aqui. Ao contrário do que a Sony está prometendo com o Move, parece que a Microsoft não vai lançar patch com os jogos que ela já tem pro Kinect, até porque alguns realmente você não tem a menor condição de adaptar. Eu acho que, por exemplo, Call of Duty Black Ops é uma dessas opções que você realmente não tem condição de adaptar 5, 6, 7 botões do Kinect ao mesmo tempo para um controle com sensor de movimento, tá? E essa questão de que ele está vendendo bastante, apesar de ser do Japão, e o Japão não tem uma tradição de comprar bastante jogos, isso mostra para mim que o Call of Duty realmente foi bem recebido. Inclusive, ele triplicou as vendas do console Xbox por si só, por causa do próprio jogo. Então, independente se o cara comprou pra multiplayer, pra single player e tal, realmente ele está interessado na história, ele está interessado no que vai ser feito depois de Modern Warfare. A Treyarch já tinha uma certa tradição, porque foi ela que fez o World at War, que é o Call of Duty 5 também. E por si só, eu acho que vale a pena. Como o Godot falou, o preço tá justo pela quantidade de jogos que você tem, pelas modalidades, seja online, seja offline, tá valendo a pena. E essa venda no Japão me ajuda a mostrar esse tipo de ação que o próprio jogo tá tendo. World at War, será que ele não vendeu? Não, é isso que eu vou falar, cara. O World at War, ele tem praticamente todos os elementos de cinematic, cara, do Modern Warfare. A única diferença é a ambientação dele, cara, que é a Segunda Guerra. Exatamente. Mas ele tem as mesmas coisas do Modern Warfare 1. Mas será que ele não vendeu bem no Japão por causa de problemas regionais, porque ele lidava com o exército japonês naquele caso? Eu acho que o Japão não rola muito dessas coisas não, cara. A Segunda Guerra é um ponto meio complicado lá. Pra eles a Segunda Guerra é sempre uma coisa assim, os caras pensam assim, aí já lembra das bombas, aquela coisa toda. Eu acho que se você colocar em perspectiva, comparado com o Modern Warfare, o World of War não vendeu nada em nenhum lugar do mundo. Então, boa parte já se deve pela própria cultura que os japoneses têm com a Segunda Guerra, e outra parte era que o jogo não sobressaiu com relação ao seu anterior. Pois é, pessoal, a Sony, como sempre, ela não para de inovar o console, que é o PlayStation 3, mas minha rixa é pessoal, não é com a Sony, é com o PlayStation 3, mas eu não posso negar que ela tá correndo atrás, ela está prometendo que daqui pra frente muitos mais jogos vão estar em 3D, tanto por causa da TV da Sony, quanto pela própria capacidade do videogame. Ela afirmou que eles estão aplicando a tecnologia do 3D em mais de 20 jogos internos da Sony. Na somatória de tudo, a gente tá trabalhando em mais ou menos 50 títulos para ser convertido para o 3D, e o número só aumenta. Agora, me vem a questão, né? Desde o começo, o processamento do PlayStation 3, pelo que eu entendi, acho que o Guilherme pode concordar comigo, é maior do que o 360. Só Sim. que, se ficar dedicando para fazer esse processamento gráfico 3D, eu acho que nós nunca vamos ver o potencial máximo dele. Porque, por exemplo... Eu discordo um pouco disso. Eu espero, porque a minha esperança é que quanto mais 3D os jogos forem... Porque o Killzone eu vi que tá lindo, o Uncharted 3 com certeza vai ter 3D, mas o meu medo é o jogo ser o mesmo, o Uncharted 2 já é lindo, ótimo, mas ser o mesmo e nunca crescer ainda mais, de chegar no final da geração com jogos lindos e tal, porque parte do processamento tá indo pro 3D. Cara, na verdade assim, o Xbox e o PS3 são duas máquinas realmente poderosas, só que eles têm uma diferença básica na arquitetura de processamento interno, que deixa o PlayStation 3 com um pouquinho de vantagem com relação a esses novos features que eles querem lançar. Por exemplo, se não me engano, o PS3 trabalha com 9 núcleos separados, sendo que um é processamento de dados, outro é processamento de leitura, o outro é gráfico, o outro é som, etc. E nenhum deles tinha chegado no 100%, assim como o Xbox também ainda não chegou no máximo da sua capacidade. Se eles vão colocar essa tecnologia 3D para funcionar em mais jogos, eles têm uma noção de que realmente isso é possível sem afetar nenhum dos outros processamentos, tá? Ótimo. De uma certa forma, é a mesma coisa que você querer colocar um sistema diferente ou para fazer com que o videogame trabalhe de uma maneira diferente, ainda dentro do escopo de projeto que ele foi feito, sei lá, 5 ou 6 anos atrás. Mas essa dificuldade de núcleos é o motivo pelo qual a interface e o processamento de dados recebidos pela internet do PlayStation 3 é uma b****. Olha, pode até ser, mas eu já ouvi que esse estilo de arquitetura que foi adotado pelo chip cell é o que mais complica na hora que o pessoal vai programar. E se você jogar em cima disso daí, em cima dessa mistura, mais esse diferencial do 3D, eu realmente acho que vai ser um pouco complicado ele conseguir cumprir essa promessa de sei lá quantos jogos até o final de 2011, porque a Sony já tem um histórico de ser problemática com relação a adaptações de outros jogos. Muitos jogos que saem na Live Arcade não saem no PlayStation por esse motivo. E se você ainda complica, você vai ter que ter muito, muito suporte para quem está desenvolvendo seus jogos para que isso funcione. Caso contrário, vai ser um burro na água fácil, fácil. Ó, eu vou dar um exemplo aqui como é que funciona. Eu acho que é o sistema, dá para melhorar, mas como é que funciona, porque eu culpo a Sony, porque a gente tá falando agora rapidamente de processamento. Eu tava hoje no Rock Band, né, eu tenho meu cartão de crédito internacional cadastrado no PlayStation 3, e fui comprar as músicas do Rock Band, uma a uma, né, alguns pacotes, a música um a um. Eu tive um 360 por 3 anos, e eu jogava Rock Band e comprava músicas. Como é que é no 360? Você entra na Music Store pelo jogo, você compra a música, e ele fala, ah, fazendo o download, você volta a jogar o jogo tranquilamente, vai lá, joga o jogo, ele só avisa, download concluído. Durante o jogo, você pode ir lá e voltar, você sai, volta pro menu principal, quando você entrar de novo, as músicas que você baixou tá instalada. No Play 3 é assim, você clica, compra, aí dá um pop-up da PSN Store, aí você clica, beleza, não, vou comprar. Aí ele entra na interface da PSN Store de novo, aí você manda baixar, ele baixa. Eu hoje comprei 20 músicas, onde dessas 20, 11 eram individuais, não eram pacotes. Eu tive que sair do jogo e instalar manualmente uma a uma. Exato. Eu perdi cronometrados 17 minutos e 13 segundos. Isso não é prático num videogame. Assim, eu espero que tudo isso que a Sony esteja fazendo do 3D não seja uma desculpa pra justificar uma TV que ela criou, sabe? Porque se a gente começar a ver jogos que caem o queixo sem 3D, a Sony falar, não, você tem que fazer esse jogo em 3D. E o cara fala, não, não dá. Cara, posso fazer assim, uma coisa que vai meio que polemizar? Posso pôr na mesa assim? Põe na mesa. Pra que investir tanto em fazer uma TV, um videogame 3D e não pegar e investir mais na qualidade dos jogos, cara? Porque, porra, eu pelo menos, eu não gosto. Eu acho que não tem necessidade de fazer os jogos em 3D, cara. Eu acho não assim. Nada. Eu acho que, assim, aquele simulador que a gente tinha nos anos 90, sabe? Que mostra um monte de filme, que é aquele capacete que a pessoa fica olhando como se eu estivesse dentro do jogo. Acho é que realidade é, virtual. É outra. Cara, tá, mas aquilo pra mim é o que basta, sabe? Tipo, aquilo já não existe, entendeu? Então, pra mim, não é importante. Não seria um fator que influenciaria na compra de um console, pra mim, por exemplo. Entendeu? É porque o que rola assim também é assim, Kodoshi. Existe muito interesse de mercado em tudo isso. Por exemplo, por que sai tanto filme agora? Ah, saiu, sei lá, um filme qualquer aí. Ah, mas é em 3D também. Não foi filmado em 3D, mas é convertido em 3D. Hoje em dia, tudo tá praticamente sendo 3D, porque é a nova moda, é o 3D, né? E a Sony, assim, se você for ver fora o novo da Nintendo, o 3DS, a Sony é o único que tem algum console que roda 3D. Tá certo que você precisa de uma TV extremamente cara, você precisa de um óculos, mas é aquela coisa assim, nós temos o 3D. E se a Sony não fizer isso mesmo de lançar esses jogos, o que vai acontecer? Vai perder totalmente o interesse do mercado. E aí vai ficar tudo frio isso. Então é... Mas meu medo, cara, meu medo é de que eles esqueçam de que nem todo mundo quer o jogo em 3D, entendeu? De que chegue, sei lá, daqui a 5, 10 anos, só seja feito só jogo em 3D, sabe? Que você não, isso não vai, isso não acho que aconteça, porque o mercado é feito também de gente que não tem dinheiro pra pagar na televisão. Mas pra mim, o pior pra Sony não é isso. É você criar uma linha de jogos, uma tecnologia dentro do PlayStation 3 que vá funcionar com 3D de óculos, sendo que já existe a expectativa de na CES agora em janeiro, alguns fabricantes apresentarem televisões em 3D que não usam óculos, que já é outra tecnologia. Então aí você vai fazer o quê? Você vai ter um jogo 3D pra uma tecnologia, um jogo 3D pra outra tecnologia. Acho que vai complicar mais do que ajudar. Eu acho que assim, o complicado pra mim de verdade com relação a isso é o seguinte, só os exclusivos da Sony, só os jogos da Sony estão recebendo esse tratamento. Então vai chegar um momento que assim, eu particularmente não tenho mais saco pra nenhum exclusivo da Sony. Eu não tenho mais saco, eu não vejo nada de especial mais em God of War, eu não vejo mais nada de especial em Heavy Rain, eu cansei. Acabou pra mim, eu não tenho mais, tudo que eu tenho pra jogar agora é multiplataforma. Nem Uncharted? Não, o Uncharted ótimo, é o Uncharted beleza. Mas é o que eu tô falando, o Uncharted é um jogo, esse processo demora, então isso pode atrasar jogos. sabe? E só os exclusivos. Se os exclusivos da Sony já estão demorando pra sair, o nosso querido parto, que foi o Gran Turismo, que finalmente saiu, atrasou porque eles estavam convertendo pro 3D. Então, assim, imagina que os poucos exclusivos, porque são poucos, os poucos exclusivos do PlayStation 3 vão ser atrasados por causa do 3D. Você não vai ter muita coisa pra ficar jogando online, vamos dizer assim, até esperar o próximo. Uma coisa que vocês estão esquecendo nessa discussão toda é o seguinte: a gente chegou num estágio de definição gráfica que realmente tá absurdo, tá estonteante. Qual seria o próximo passo que você tem que ter? Ainda não se sabe exato qual vai ser o caminho que vai se tomar, mas o tridimensional pode ser uma alternativa. E alguém teria que lançar essa tecnologia mais cedo ou mais tarde, tá? É bom que você tenha essa nova opção para que sejam explorados jogos com uma mentalidade diferente daqui para frente. Eu não sei qual de vocês jogou um jogo chamado Echo Chrome que tem no PSP e no PlayStation 3, e aquele jogo, ele é todo em perspectiva. Se você coloca aquilo ali no tridimensional, você tem realmente uma diferença, e isso abre um leque de novo tipo de jogo que você vai ter daqui para frente. Eu não tô dizendo que é o futuro, não tô dizendo que todo mundo vai seguir, nada disso, mas pode ser uma alternativa que vai se tomar de agora em diante. Agora eu entendi o seu raciocínio e fez muito sentido. Primeiro, alguém tem que fazer a tecnologia. Segundo, alguém tem que criar com o que a gente tem hoje para essa tecnologia. O Miopia, também membro aqui do Nerdrops Games, ele jogou muito, mas muito Monkey Ball. Ele jogou no GameCube, ele jogou no DS. Quando ele jogou no Wii, que o cenário inteiro você balançava segurando o emote, como se o emote fizesse o cenário, O que que acontecia? O jogo ganhou outra jogabilidade, a de movimento, que nunca teve antes. Ele nunca teve essa jogabilidade. Então, um controle novo de um videogame novo modificou um jogo antigo. Exato. Eu acho que é isso mesmo. Tem que acontecer. O problema, Kodoji, que eu entendo o seu lado, é que ninguém tá mostrando nada interessante. Como a gente não tem acesso a TV 3D, a gente não tá vendo nada de interessante. O que que interessa? Imagina se... Eu queria muito jogar o Killzone 3 inteiro no 3D pra eu virar e falar, teve uma hora que o 3D me assustou. Eu vi a granada vindo na minha direção e eu falei, puta que pariu. Eu vi ela caindo na minha frente. Isso seria sensacional. Mas até a gente testar, a gente só tá especulando sobre uma coisa que não sabe funciona. Sabe o que seria mais legal? Se caísse a granada de verdade, sabe? Aí se tivesse jogo de bola. Olha só, expandir só um pouquinho esse pensamento. Imagina se a Sony resolve lançar, quando for lançar em, se não me engano, em março de 2011, que o Sony está prometido, coisa assim. Imagina se na ocasião do lançamento você tem aquele kit especial que um capacete é o seu óculos 3D pra televisão. Como é que você se sente jogando o jogo com esse novo tipo de tecnologia? Cara, eu acho que assim, se a gente já tem o Kinect, né, onde você fica balançando a mão no ar de qualquer jeito pra fazer que você tá usando uma espada, se você já bota um óculos na cara, pô, um capacete é meio passo, sabe? Tipo, mas eu entendi, imagina um capacete que só dá o som ambiente, o capacete com um alto-falante espalhados, que a viseira do capacete é o óculos 3D. Exato. E, sei lá, desce um comunicador pra quando você vai jogar online. Eu acho que isso seria perfeito, cara, só que assim, seria perfeito. Realmente não tem mais o que falar, não. Então, esse é exatamente o meu ponto. Se você tá abrindo opção pra um novo tipo de jogabilidade, pô, eu aceito. Não tô dizendo que vai ser o futuro, não tô dizendo que todo mundo tem que seguir, mas pode ser uma boa alternativa. Eu concordo com o Guilherme Costa. 500 XP pra ele, cara. Guilherme Costa, bota 500 de XP e vamos pra próxima notícia. Tá vendo por que que ele tá participando aqui? Tá subindo de level, o Kodô está parado. Então, pessoal, a Capcom está brigando pelo direito dela, porque sempre tem a galera que reclama. Ela está brigando pelo direito dela de colocar downloadable content, que é aquele conteúdo que você baixa para o jogo depois, de lutadores no Marvel vs. Capcom 3. Qual é a questão aí abordada por alto? Você que comprou, vamos dizer, o Cyber Akuma, sei lá, o Demolidor e o Batman, que nem devia estar nesse jogo. Você comprou esses três personagens. O que que acontece? Você não tem esses personagens. Aí você pode achar que o cara tá apelando. Na verdade, é você que não sabe jogar, porque a Capcom sabe balancear o jogo. É que nem você achar que o Ryu é o melhor personagem, entrar online e perder pro Dan no Street Fighter 4. Tá? É tudo questão de saber jogar. Vai ter o pessoal que vai se sentir prejudicado. Ela tá lutando por isso, por quê? Porque pra ela fazer o downloadable content, o pessoal talvez não compre. Então ela teria que produzir. Então custo de produção daqueles personagens extras seriam pagos pela compra. No final do Street Fighter 4, antes de ser anunciado o Super Street Fighter 4, o criador falou que o T-Hawk e o DJ já estavam prontos, e se o pessoal demonstrasse interesse, ele ia colocar à venda. Nunca colocou à venda. Por quê? Porque o pessoal não demonstrou interesse, então ele botou no Super Street Fighter. Então a Capcom tá tentando entender por quê e tal. Vai ter que ser uma leva boa. Pra mim tem que ser, por exemplo, um pacote de roupas, que isso tá vendendo que nem água. Tem que ser personagens mais icônicos. Por exemplo, você bota o Homem-Aranha e não bota o Venom, mas você vende o Venom, sabe? Ah, eu realmente quero jogar com o Venom. Tem que ser uma escolha. Seria legal você ter um jogo de luta 100% customizado, sabe? Se eu pudesse comprar personagens do Street Fighter, eu teria comprado só os que eu jogo. E eu não ia me afetar de estar enfrentando o cara usando o Robocop. É, pra dar o Tiger Robocop. Ai, meu Deus do céu. Não, e sim, isso depende muito de como é feito, assim, né? Que nem você falou, Vaco. É assim, se eles chegarem, assim, só vender personagem, assim, a torto direito e vender qualquer coisa, não vai rolar até mesmo, porque, assim, o público da PSN não tá meio que acostumado com isso, né? Mais o pessoal da live mesmo. Mas o que acontece? Se ele vender, assim, um pacote, assim, um pacote com itens, com esse tipo de coisa, ou personagens que tenham um nome de peso, um nome realmente gratificado, ó, por exemplo, ainda bem que não, mas se a X23 fosse pra, sabe, pra eu fazer download, pra comprar esse tipo de coisa, eu teria que comprar, porque ela é demais, ela é muito foda. E eu queria muito jogar com ela, assim, e beleza. Infelizmente ela não é. Só que vamos supor, não tem, sei lá, não tem no Marvel's Capcom 3, mas se tivesse, ó, que nem, vamos supor, se tivesse um personagem Proto-Man do Mega Man, por exemplo. Ele não tem os charges, ele não tem as várias armas, mas ele tem ataques com escudo. Já ia mudar a jogabilidade. É, então, assim, o que eu fico só preocupado, mas aquilo que nem se falou, assim, não mudando muito, não desbalanceando, mas que nem se falou, espero que a Capcom realmente saiba isso mesmo. Não desbalanceando muito, assim, eu acho totalmente válido, só que isso tem que ser feito de uma maneira pra atrair o público. Aí vai o pessoal de marketing, aí eles fazem os pacotinhos aí. Se não, se for uma coisinha só, coisa assim que não vale a pena, não vai dar certo mesmo. Mas, por exemplo, ela pode botar por pacotes. Vingadores 1984. Aí bota o Gavião Arqueiro, Fera, sei lá, Homem de Ferro com roupa escrota, Mulher-Aranha, essas coisas. Aí ela chega e bota Excalibur. Aí ela bota o Noturno, bota Kitty Pryde, bota os outros personagens inúteis. Coloca X-Men First Class lá, os primeirão lá. Pois é, pô, bota a galera com roupa clássica. Se bem que o Arcanjo é um inútil. Ele ia ficar voando. Yeah, look at me, que tudo shit, no. Não. Pois é, eu apoio a Capcom, ela tá certa de brigar pelo que ela quer. Até porque, assim, se ela produzir e ninguém comprar, o prejuízo é dela. Exato. Não é da gente. É. Não é porque você tá apanhando pro personagem que ela botou pra comprar que o jogo é ruim. Eu acho que aí é um pouquinho diferente. Aí o ruim é outra pessoa, né? Eu acho que tem que ser reservado o direito da Capcom de fazer o DLC pra recuperar um pouco das vendas dos seus jogos de uma maneira que não é usando a mídia física. Só que também você não pode chegar no ponto de lançar um jogo extremamente básico e deixar todo o resto você cobrando mais, sei lá, quantos dólares em cima. Tenho que achar esse equilíbrio com certeza. É porque o Marvel vs Capcom 3 é uma aposta. Todo mundo diz que vai comprar, mas ainda é uma aposta. E, por exemplo, a gente já viu que vão ter 3, no máximo 4 personagens do Darkstalkers. E a Capcom pode querer usar isso em outro momento. Falar, vou fazer um pacote só de Darkstalkers. E colocar lá o Dimitri, colocar o Sasquatch, colocar o Roqueiro Caveirão. Mas colocar até o Amaterasu, velho. Tem que colocar muito mais personagem, né? Mas eu acho que não vai ter muito mais. Eu acho que é isso, eles estão fazendo por variedade agora. E aí, com o DLC, eles estão defendendo isso, porque com o DLC eles vão poder ampliar ainda mais. Porque, querendo ou não, tem um custo. Por mais que esteja garantido a compra de todo mundo, nunca se sabe se o jogo vai pagar, sabe? Eles não têm certeza nenhuma. Ainda mais que a franquia da Marvel tá muito delicada. É a Marvel versus Capcom. A Marvel agora é da Disney e a Marvel tá com Disney Studios. E com Marvel Studios. Então, tem direito autoral da imagem do filme. Então, o Homem-Aranha, ele pode estar parecido com o do filme ou com a roupa do uniforme negro. Já o Homem de Ferro, ele teve que entrar por pedido da Disney com a roupa atual, com a roupa do filme mesmo, do final do segundo filme com a parte triangular. Eles queriam manter o visual clássico, mas não puderam. A máquina de combate tem que ser o visual do filme. Então, assim, tudo tem as regrinhas. Pra fugir das regrinhas, eles têm que fazer uns pacotes que não estão inclusos. Por quê? Porque aí eles negociam, eles pagam a taxa à medida que vende. Será que daqui a pouco eles colocam o Mickey aí também pra jogar também? Cara, seria até interessante um Mickey, sei lá, de Homem-Aranha, sabe? Um Mickey de Capitão América, já pensou? É esse tipo de coisa. Acho que assim, criatividade é o que faz os jogos valerem a pena, sabe? Pode até botar um modo especial. Kodoshi, você não joga jogo de luta, né? Eu jogo, cara, eu jogo. Não. Para de querer bagunçar o jogo que eu gosto. Não, deixa eu continuar. Um modo especial pro Mickey. Não, quero jogar. Não, pera aí, deixa eu continuar, cara. Aí fazer um modo especial onde você tenha os, sei lá, personagens da Disney e igual como teve no aquele Pocket Fighters do PlayStation 1, sabe? Ou Super Smash Bros. É, o Super Smash Bros, cara. Se o Super Smash Bros é você jogar com o Sonic, é o melhor jogo de plataforma do Sonic em muitos anos em 3D. Agora é o seguinte, velho. Maldade. Eu acho que pelo lado do mercado, tudo isso DLC tá dando muito certo. Se você for ver, ele ajuda a combater a pirataria e ele mantém um ganho permanente pra empresa. Vou dar o exemplo da BioWare. Eles lançaram o Dragon Age Origins e depois eles lançaram, acho que foram 4 ou 5 DLCs, que eles usavam já um engine pronto, já usavam um lugar que criava os mapas prontos, faziam uma aventura e ganhavam $7 de cada pessoa que ia jogar. Os caras têm um lucro em cima de um investimento na tecnologia que eles já tinham feito. Acho que a Capcom tá tentando só andar esse mesmo caminho. A Electronic Arts, com jogos de corrida, tá querendo lançar carros que você paga. Acho que todas as empresas vão cair para esse lado do DLC, gostem os jogadores ou não. Então, os rumores, né, que estão chegando no mercado aí, que chegaram na semana passada, né, semana passada ao que você tá ouvindo quer. Enfim, vocês entenderam, é que pode ter um browser pro 360, cara. Finalmente! Até o Zibo tem! Que vergonha, é porque com certeza é o Kinect. Eu vi um hack de Kinect hoje que deixa ele virar um navegador pra PC. Ele vira um mouse praticamente, né? E como já tem o tecladinho encaixado no controle, um Kinect pra usar de mouse não tem porquê. E também outra coisa são os apps, né? Isso, os aplicativos, né? Pois é, os apps. O que é um app? Um app às vezes é um programa de 99 centavos que faz uma coisa pequena e específica, mas que você gosta ou precisa. Então, por exemplo, no iPhone tem um que é uma agenda mais eficiente. Ou o negócio que fala quais são os filmes na sua cidade. Imagina você ter app gratuito da Xbox Live Brasil que você acompanha as notícias do G1, por exemplo. Cotação de dólar. Cotação de dólar, cara. Pra esse tipo de coisa, só um app de notícia. Ou um app calculadora mesmo. Você apertou o botão do meio do Xbox, apertou um negócio, aparece a calculadora. Sei lá, qualquer coisa, sabe? Gerenciador de música, gravador de áudio. Porque aí a Microsoft tira a responsabilidade dela, né? Eu sempre achei que os fabricantes de console meio que comem poeira em relação aos PCs por causa disso. Se você for ver uma pessoa que usa um PC, ela gasta mais tempo aonde? Em redes sociais, alguns sites vendo e-mail e com aplicativos de escritório. Se você pega um hardware do jeito do PS3 ou do Xbox, coloca um aplicativo de escritório e um browser de internet, muita gente vai esquecer que tem um computador. É que assim, toda essa tecnologia do browser aí, só pra complementar assim, tá vindo com o Silverlight, Microsoft Silverlight. Isso daí, a Microsoft está investindo muito no Silverlight nos últimos tempos, assim, eu falo isso por conhecimento pessoal, assim, que a Silverlight está praticamente substituindo a plataforma Java, tal, tudo que isso ajudava em muitas coisas, assim, no site, em sites, esse tipo de coisa, assim, são muitos sites feitos em Flash, esse tipo de coisa. Então, tá ajudando bastante e é um dos motivos do porquê que acho que eles estão conseguindo abrir também. Fora os hacks também, que eu não duvido nada que esse cara deve ter feito, esse tipo de coisa. Mas é graças ao Silverlight que eles estão conseguindo fazer isso. Apesar de que, né, o Internet Explorer, né, o nosso browserzinho da Microsoft já, ele não anda muito bem das pernas não, assim, comparado aos outros browsers em uso, assim, nos PCs, né. Agora, no Xbox é meio que obrigatório, não tem como, né, usar outro. Mas o que a gente tem que ver, que, por exemplo, o novo Windows Phone 7, que saiu agora, acabou de sair nos Estados Unidos, a versão dele do Internet Explorer dá uma porrada no navegador do Android. Eu mexi um dia desses, eu conheço, eu trabalho com isso. Cara, o navegador do Android perde pro Internet Explorer do Windows Phone. E isso por quê? Porque foi construído com base naquela arquitetura. Então, assim, com certeza vai ser um Internet Explorer único. O problema é que a gente já fecha a cara pra aquele ícone. Então, se for um melhor que o Google Chrome do Windows, o Internet Explorer do 360, a gente ainda vai olhar de cara feia por causa daquele ícone do Internet Explorer. Se já for melhor, já tá valendo. Esse tipo de aproximação que a Microsoft está tendo, ela tá visando exatamente um mercado um pouco maior do que a gente tem atualmente. Se não me engano, o Netflix já roda numa plataforma que ela é afim ao Silverlight, dá a possibilidade de você integrar Facebook, Twitter ou coisas desse tipo assim, nem que seja primeiros aplicativos com uma espécie de treino, mas já tem essa opção do pessoal que realmente está em rede social, a galera que usa game, gosta de mostrar lá sobre achievements, etc. E ainda tem a integração com o Windows Phone 7, que, por exemplo, ao meu ver, o que, que poderia ser legal? Você está fora de casa com o seu celular, você acessa lá a página da sua TV a cabo, descobre que vai passar um negócio legal, ou vê o Netflix e saiu um filme interessante, programa do Windows Phone para receber no Xbox, o Xbox ser o seu Media Server, entendeu? Então seria o próximo passo do que o Media Server é hoje, que já funciona muito bem, mas ainda pode expandir para um pouco da sua vida fora do videogame em si. Ó, eu vou dar um exemplo, Guilherme, que eu gosto muito. O site do Xbox, xbox.com, ele te dá acesso completo à sua conta da Live, mas completo. Quando eu tomei 3 Red Lights, o meu Xbox estava, a minha conta tá inativa, só que ele ainda tinha 1.800 pontos. Quando apareceu a promoção agora, dessa época, eu pretendo comprar um outro Xbox 360, eu fiz login no site e comprei os jogos que eu queria. Já está na minha conta. Quando eu fizer login, eu ainda posso agendar para fazer download de novo. Exatamente. Assim que eu ativar o meu 360, ele já vai começar a fazer download. Eu ativei minha conta no 360, ele vai começar a fazer download automático. Acabou, eu vou ligar meu 360, fiz o meu login, ele já vai baixando os jogos que você marcou. Acabou. Pelo site você pode marcar os web shows, as coisas do Netflix, coisas que só tem na Xbox Live. Essa é uma vantagem. Eu queria que tivesse isso na PSN. Não tem, mas assim, é uma vantagem. E agora tá integrado com o celular e com esses aplicativos você pode integrar o lado de fora, né? Exatamente. É você levar um pouco do seu Xbox pra sua vida comum, pra que quando você voltar pra perto dele, você ligar ele novamente. Então, é uma boa jogada. É realmente um tipo de integração que eu quero ver pra vários equipamentos aqui pra frente, não só pra Xbox. Mas, assim como o exemplo do 3D, alguém tinha que fazer isso primeiro, né? Então... Então, pessoal, o que a Blizzard está fazendo ultimamente? Tá surpreendendo todo mundo, né? E aqui no Brasil o pessoal não poderia estar fazendo diferente, né? Tá? De acompanhar aí o que a Blizzard está mandando tão bem. Ai, que surpresa! Surpresa, né, cara? Surpresa, Brasil mandando bem. Agora tu me responde, Giba, que eu sei que tu tá entendido dos negócios. O que tá acontecendo nessa semana aí, o que tá acontecendo nesses últimos tempos, acerca de um dos maiores títulos da Blizzard, que é o World of Warcraft. É, o World of Warcraft, né, que nem eu acho que vocês já sabem já, toda aquela história, MMO, com mais de 12 mil usuários, blá blá blá. Aqui no Brasil, o que está rolando? A Neoplay está lançando os boxes de World of Warcraft para venda. Quem conhece os preços mesmo em dólares, prepare-se para facada, tá? Que realmente é uma... É assim, tá certo, é o box, aquela coisa, você tem o jogo em mãos, só que a gente volta àquela discussão lá da mídia física ou mídia virtual que rolou nos Neodrops passados aí, você, né? Tem os 3 DVDs de instalação, né? Basicamente isso. É. Tenho, só que é claro, só o virtual mesmo, porque não dá. Bem, o primeiro pacote do World of Warcraft, que você, quando você compra, você ganha um mês grátis, aqui no Brasil tá saindo por R$59. Isso, lá fora, o preço normal é $20. Então, depois a gente faz as contas. A segunda expansão, que é o Burning Crusades, aqui no Brasil tá saindo por R$89. Pô, tá bom o preço. Ó, ótimo. Comprar dois. Pode comprar já? E lá fora, quanto que é? Lá fora, só sai só pela bagatela, assim, preço geralmente normal, não em promoção, tá? Sai por $30. Lich King, que é a terceira expansão aí, aqui no Brasil por R$129. Aqui no Brasil, isso. Lá fora, $30. É uma diferença muito grande. E o Cataclisma, né, que é a nova expansão do World of Warcraft, também tá saindo por R$129 aqui, e lá fora também $30. Aqui no Brasil, esses pacotes, os boxes, estão tudo por enquanto pré-venda, e só vai conseguir mesmo você comprar, assim, fora pré-venda, a partir do dia 7 de dezembro, tá? Que é justamente calha com o lançamento do Cataclisma Mundial, né? Fora isso, assim, né, comparação aos preços, o jogo que você paga $15 para você jogar um mês, isso lá fora, aqui tá saindo dois meses, 60 dias, por R$99,90. Então, assim, a diferença de preço está muito exorbitante, né? Vamos lá, jogo justo, aquela coisa. E no vídeo da semana, uma das melhores coisas do mundo misturada com Assassin's Creed, que seria Michael Jackson, cara, sendo interpretado aí, o Michael Jackson sendo interpretado por um cara que tá de Ezio, né, do Assassin's Creed. É ele dançando Billie Jean, né? Eu acho que ele tá jogando algum jogo ali que eu não sei qual é. O Michael Jackson Experience. Olha só, por isso que ele tá aqui. E é por isso. E é por isso que tá aí o vídeo da semana, cara. Michael Jackson e Assassin's Creed. E na imagem da semana, né? Temos aqui uma combinação de ovos Super Mario e Alien. O oitavo passageiro. Muito bom, cara. Eu tinha visto isso essa semana aí também no Capinaremos e achei muito bom, velho. Capinaremos deve estar ganhando hit que nem um maluco, né, do Nerdrops. Pode clicar, galera, que Capinaremos é gente boa. A gente gosta do Capinaremos. Entra aí. Game Talk. It's awesome. Chegamos no Game Talk. No programa de hoje, vamos falar de trilha sonora de games. Não vamos falar de coisas muito específicas, porque eu tenho uma surpresinha pra vocês. Se vocês realmente gostaram, e já que vocês não mandaram e-mail, eu vou fazer um programa extra chamado Nerdrops Game Radio pra tocar as suas músicas favoritas de videogame. Eu vou fazer um programa de rádio, vou chamar alguém pra apresentar junto comigo, algum dos membros que estão aqui. E vocês vão poder pedir por e-mail, pelos comentários, até pelo Twitter eu aceito, música. A gente vai fazer um programa de, acho que no máximo uma hora, pra você botar, ouvir um comentário aqui ali, essa música é tal. E eu, como se fosse um programa de rádio mesmo, só que de videogame. Hoje a gente vai falar o que a gente gosta, as trilhas que nos marcaram, vamos falar de algumas referências, onde pegar trilhas, os artistas atuais. Alguém quer dar o pontapé inicial? Vocês querem comentar? Isso, chuta o Gametalk. Vou dar o kickoff aqui, velho. Começando com Shining Force 2, cara. Que foi, assim, a primeira vez onde eu parei de jogar o jogo. Que eu já tinha um pouquinho mais de idade, né? Então já tinha um pouquinho mais de noção. Então foi, assim, a trilha sonora é muito legal, velho. Muito boa mesmo. E, também seguindo essa linha de jogos de Mega Drive, teve o Phantasy Star 4. Cara, nossa, sensacional. É sensacional, cara. A abertura do Phantasy Star 4, como ela é tocada, toda aquela. Ele te passa tudo, te passa mistério, te passa, assim, sabe, de toda a galáxia, ele mostra pra você. E a abertura é muito boa. Eu gosto muito do Phantasy Star 4. Tem a música que você enfrenta lá, o Zio, ela. Nossa, ela passa tudo assim, o que você tá passando no momento do jogo, assim, que é assim, você tá enfrentando um cara foda, o cara tá possuído e terror, e é muito boa. Cara, depois, assim, nessa parte do Mega Drive, que eu lembro, assim, as que eu mais curti foram essas, cara, mas depois teve, obviamente, as músicas de Super Nintendo, jogos de Super Nintendo. Só que eu vou deixar vocês falarem também, né, galera? A música de Mega Drive, assim, também, vamos lembrar, claro, do Sonic, né, do ouriço aí, azulzinho aí, que as músicas do Sonic 1, pelo menos, são, assim, são uma das mais eternizadas, mas do Sonic 2 também, né, com certeza. Inclusive, no Videogames Live, quem vai, assim, quem já foi, sabe que as músicas que tocam do Sonic é animal, né? A entrada do Videogames Live desse ano foi um medley com músicas de Sonic, já pra entrar com o pé na porta e um soco no estômago pra todo mundo, né? Mas eu acho que existe uma diferença bacana entre o que era feito de música, de games antigamente, famosos chiptunes, pro de agora, era em boa parte o responsável por isso, em boa parte, era a baixa capacidade de memória dos cartuchos. Isso porque você não tinha capacidade de processar muita informação ao mesmo tempo, e isso obrigava o compositor que ia fazer o jogo a se fixar numa linha de melodia e expandir ela com o tempo. É por isso que, por exemplo, quando você escuta as músicas dos games antigos, você reconhece na hora, porque ele passa numa linha base sempre, repete aquela melodia e você tem pouca variação, até porque o processamento, como eu falei, era um pouco restrito. Isso não quer dizer que todas as melhores músicas são do passado. A gente tem composições desse ano mais recentes que são realmente muito bonitas, só que a que a galera vai lembrar com mais facilidade é realmente dos 8, 16 bits. Eu ainda lembro, daí já puxando um pouquinho mais pra coisa atual, cara, eu acho que assim, a trilha sonora de Metal Gear é muito boa. Principalmente é principalmente o 1, o 2, o 3, o 4 não joguei ainda, mas é sensacional. É o tipo de trilha assim que eu boto pra qualquer hora e não me cansa, sabe? Eu acho que o pessoal antigamente precisava, só tinha o chiptune pra fazer porque não tinha muito espaço, mas isso serviu muito pra eles, porque como você tinha um pequeno espaço pra colocar uma melodia, essa melodia era repetida o tempo todo no jogo. Velho, você tá andando na rua, você tá assoviando o tema de Mario, o tema de Sonic, acabaram sendo músicas que são as trilhas sonoras muito simples que ficaram na cabeça de todo mundo para sempre. E essa falta de processamento acabou servindo aos jogos. Mas atualmente, os jogos estão abraçando mais as trilhas sonoras de filmes. Se você vê Gears of War, o próprio Modern Warfare, Halo, o de Halo é excelente. Parece um filme. Ó, eu vou falar aqui, só um destaque. Dark Void, tá? Trilha Dark sonora Dark cinco Dark vezes melhor que o jogo. É do compositor do Battlestar Galactica. E a outra coisa, isso aí que você falou foi batata. Já que estamos falando da era antiga, vou usar a expressão batata. Nada... Me desculpem, eu adoro música velha, eu adoro música nova, adoro todo tipo de música, mas me desculpe o resto do mundo. Música de videogame dão os melhores ringtones. Melhor do que tema de super-herói, cara, dão, porque você pode pegar cada momento do jogo e colocar, e como eles estão repetindo, você bota o fanfare do Final Fantasy pra um, o começo do tema do Mario pra outro, o tema da água que é mais bonitinho pra sua namorada. Mas eu comecei a prestar atenção à trilha sonora, como eu já falei, o que me tornou gamer aqui foi um tal de Mega Man 2. Ah, meu Deus. Eu tô tentando ver algum jogo que tem uma trilha melhor que esse jogo. Tetris. Cara, Tetris tem uma. Tem, do Game Boy tem três músicas. O Mega Man 2, cara. Só pra você ter uma ideia, no Japão se chama Rockman, cara. Já bate. Wins. Terminou o cast, galera. Ganhei. Não, uma coisa. Um jogo que eu jogava quando eu tinha uns 5 anos, cara, era aquele da LucasArts, o Full Throttle. Jogava o The Dig também, cara. Tem trilhas sonoras fantásticas. Hoje em dia, assim, tu escuta, tu. É uma trilha sonora bem autoral, assim, sabe, cara? Uma coisa bem bacana. LucasArts sempre fez aqueles adventures, né? Acho que o pessoal, quem não conhece o Toto ou The Dig, cara, provavelmente deve conhecer o Monkey Island, né, cara? Mas é tudo nessa faixa, cara. São jogos. A Video Games Live tem um segmento só da LucasArts, por exemplo. É, o mais bacana disso é que o autoral. A LucasArts fez muito adventure pensando na mecânica de cinema, com os artifícios que eles tinham na época, né? Porque hoje, o que eu acho hoje legal no videogame, na trilha sonora? Ela é incidental, sabe? De repente, alguma coisa ativa e a trilha sonora deixa de ser aquela coisa e fica incidental. Aí o seu personagem tá procurando uma saída quando ele tá preso numa masmorra. Aí fica incidental. E aí, quando ele acha a saída, a trilha aumenta. Aí, pô, isso é uma coisa que antigamente não tinha. Mas antigamente tinham vários outros aspectos, várias outras melhorias, assim, que deixavam a coisa acontecer e ficar bacana. E hoje eles têm muito mais capacidade de poder até mesmo trabalhar com a trilha sonora, né? Um exemplo é o próprio God of War e Warcraft. As trilhas sonoras, elas são orquestradas mesmo. Cara, Hans Zimmer, se eu não me engano, é o Hans Zimmer que faz a trilha sonora do Modern Warfare 2, cara. Uhum. Hans Zimmer, velho, porra, é você pegar o que vinha fazendo com, assim, aquela coisa mais simples de estúdio e pegar um caminhão, sabe? Pega assim um caminhão bem grande e bate com tudo na parede de um casebre, velho. É isso que tu tá fazendo. Tu tá botando um cara que tem um puta de um conhecimento, um cara que é conhecido por ser foda fazendo trilha sonora de filme, cara, e tá botando num jogo. Acho que isso é o que tá se tendenciando já tem um certo tempo, e agora tu tá colocando o cara que é super conhecido não só pelo pessoal que joga, mas pelas pessoas que não tem tanto conhecimento de jogo. E vamos concordar, né, cara? Você escuta muito mais a música de jogo, mas a culpa não é do cinema. É que, assim, a culpa é do cinema atual. Nós não temos tantos clássicos, a ponto de você saber o tema do Super-Homem. Muita gente não sabe o tema do Jurassic Park. Uhum. Muita gente não... E são clássicos. Mas os jogos, você joga sem parar. Eu vou botar um link aí na matéria embaixo, que é o ensaio da gravação da trilha sonora do Mario Galaxy. Se você nunca jogou, você vai ver um vídeo mágico. Porque aparece o Miyamoto, o Koji Kondo, que é o compositor da trilha. Uhum. Aí parece ele sentado conversando. Parece mó boteco. É uma orquestra toda bagunçada porque tá no estúdio. O pessoal de roupa bermuda. Não tá ninguém todo elegante. Aí eles estão se preparando. Na hora que começa, parece que alguém deu play no botão de magia. Porque começa, parece uma coisa da Disney, sabe? Parece que o preto e branco foi colorido. Porque a música simplesmente acontece. E a música no... Cara, a música do Mario Galaxy... Tá que pariu. Tá aí, velho. Me mostra um jogo do Mario que tem música ruim que eu vou falar que você não ouviu ela direito. O maior exemplo disso, Mario Kart, cara. Mario Kart, as fases que são incidentais, as fases, por exemplo, Delfino Square, é a música do... A música é deliciosa. E só depois de muito tempo que eu me toquei que era a música do Mario Sunshine, que é um jogo que tem os amantes e os odiantes, vamos falar assim, é, né? É um pouco desconhecida até. É. Mas as músicas são fantásticas. Por quê? Porque o Koji Kondo, ele joga no level máximo. É que nem o Nobuo Uematsu da série Final Fantasy e de muitas outras. Os caras não viram e falam, vou fazer uma coisinha. É, que nem o John Williams, sabe? Eles são equiparáveis, assim. Eles são músicos. Não adianta chegar pro cara desse e falar assim, dá uma palhinha aí, isso não existe. O cara vai tocar com uma orquestra pra cima. É, pois é. E o cara ainda, se não tocar numa orquestra, tem isso. E pra você que é old gamer, eu vou botar também o link do Chiplotone, que é um órgão convertido que cada tecla do órgão faz um barulho de chiptune. Que chiptune são os sons da geração 8-bit, 16 e o comecinho da 32, alguma coisa assim, que é aqueles os bips e bops, trilha sonora do Mega Man, o tema clássico do Mario, essas coisas. No máximo três notas, essas coisas. Pois é. E eu já vou falando, o primeiro Nerdrops Game Radio vai ser só de música chiptune. Eu já escolhi a minha que eu vou deixar tocando e vai ser de Nintendo 8-bits e eu vou falar agora. Battletoads. Nossa. Jogo de macho e trilha de macho. E não vou botar aqui, a trilha que tá tocando aqui é toda do OC Remix, tá? São remixes de trilhas, é um site muito bom, que inclusive o Eduardo Figueiredo Fonseca escreveu pra gente e falou que a gente tem que falar, que é o Overclock Remix. Overclock é fazer o aparelho rodar acima da potência, né? Então, remix seria isso. Eles têm músicas que são todas gratuitas pra baixar. Eles têm coletâneas, eles têm álbuns, eles têm torrents. Eles têm música pra baixar individualmente. Eles têm versão jazz, remix, dance, house, trance, country. Das músicas que você menos imagina. É, ou até a música que eu escolhi no primeiro cast que eu participei é do OC Remix, aquela que é derivada do Super Hang-On. E tem um negócio interessante no sistema de busca desse site, é que você pode buscar pelo game que você quer ouvir as músicas e ele te dá a listagem de jogos que ele tem baseado no nome que você quis pesquisar e o que fizeram com as músicas dele. Então, você bota lá, por exemplo, Castlevania, você vai ter a versão rock, você vai ter a versão funk, a versão electro, techno. E também, ó, outra coisa que o Eduardo Figueiredo Fonseca, de 21 anos, ele falou, é o vídeo do Extra Credits, que vai estar aí no post pra vocês verem, sobre videogame music. Aliás, todos os vídeos do Extra Credits poderiam estar no seu feed, no seu reader, na sua página inicial. São palestras que você tem com uma linguagem diferente de tudo que eu já vi na minha vida. Ele fala com bom humor e com seriedade ao mesmo tempo sobre vários aspectos que estão ao redor do universo do game, assim como negócios, desenvolvimento, legislação. Sem ficar chato, sem ficar maçante. Não é que nem a gente. É, muito menos que a gente. E eu acho que o único lado negativo é que realmente todas as palestras são feitas em inglês e eles falam um pouco acelerado. Então você tem que ter um bom domínio para poder não perder nada no meio do caminho. Mas fora isso, são recomendadíssimas essas palestras. Já assisti todas pelo menos 3 vezes. E toda terça-feira tem uma nova lá no site do Escapista. Então, outro site que eu vou recomendar é o Newgrounds, que é aquele site que tem vários joguinhos em flash. A seção de áudio dele é gigantesca. Você pode pegar música de graça lá, só que você tem que garimpar. Ah, quero ouvir uma música do Sonic. Você tem que botar a música do Sonic. Eu vou botar aqui na trilha sonora, inclusive, uma música que é o tema de Quackshot do Mega Drive orquestrado. Eu não faço a menor ideia como o cara fez isso. Eu vou chutar que o cara fez isso no GarageBand usando os instrumentos de orquestra. Eu prefiro acreditar do que um músico independente que tem acesso a uma orquestra e que fez a música do Pato Donald. Ele convenceu uma orquestra inteira a tocar junto com ele. Pois é. Mas assim, não vão faltar. Eu, junto também vai ter um vídeo da apresentação final de Xilofone, de uma música se formando na escola de música, e ela fez a música do Mario 2. É fantástico, é fantástico, é fantástico. E outras coisas também de trilha sonora é que volta e meia se dá a volta. O que que isso quer dizer? Nós temos hoje Mega Man 9 e 10 com chiptune saindo. O jogo do Scott Pilgrim, ele é todo feito em pixel art. Ele é um beat'em up. Inclusive, se vocês... Um dos melhores que tem. Um dos melhores. Tem uma matéria do Guilherme Costa sobre beat'em ups no site. Esse jogo é fantástico. E a trilha sonora do jogo é toda do Anna Managuchi. Toda em chiptune. Eles são especializados em trilha em chiptunes. E outra trilha que eu tenho pra recomendar é a trilha do Luminis, do PSP, que é fantástica, que é da banda, acho que Mondo Grosso, se eu não me engano. Ela é um puzzle que tem trilha... Essa trilha foda. Temos também o pessoal do violão de 8-bits. Tem várias seleções, né? Eles procuram no YouTube, eles procuram no OC Remix, eles procuram versões, mas normalmente o violão 8-bits tem muito vídeo. Você pode ver o cara tocando. É fantástico. Inclusive aquele vídeo que eu botei do cara tocando todo o tema do Zelda Wind Waker sozinho, é fantástico. E assim, não vai faltar. O que vai ter de link de vídeo? Legal, tem um cara tocando o tema de vários joguinhos de videogame no Tesla Coil, que é simplesmente uma máquina de fazer raio. É, falar uma parada assim sobre música, assim, eu fui no Videogames Live desse ano e tal, e eu comprei o DVD do Videogames Live, e uma coisa interessante que rolou foi o seguinte: eu coloquei isso no DVD lá de casa pra escutar, e os meus pais, assim, né, que existe toda aquela coisa assim, videogame é coisa de criança, coisa que não é, todo mundo sabe disso, né, a indústria de games aí tá tão grande aí no mercado, né? Com as trilhas sonoras assim tocando, assim, bem, fora Sonic e Mario, que claro que eles conhecem, porque eles viram jogando esse tipo de coisas, né? Acaba marcando, né? Quando uma pessoa muito ruim no videogame fica passando pela mesma fase várias vezes. Mas, por exemplo, a trilha de God of War, né? Que é orquestrada e tem também o canto lírico também. Isso é fenomenal, e meus pais, assim, eles olharam, eles escutaram assim e falaram assim: nossa, mas isso é uma orquestra, né? Eu falei: não, isso é um jogo de videogame, isso é uma música num jogo de videogame. E eles ficaram muito impressionados com isso. E pra você, assim, até mesmo pra ver aonde que vai a proporção da música, assim, até mesmo pra pessoas que não conhecem, e até onde isso chega, né? Não, é o primeiro espanto. Eu digo uma coisa: se você tem alguém que tem preconceito sobre videogame, leva o cara na Videogames Live. Ou a pessoa. Assim, ele vai ter mais preconceito até o show começar. Porque até o show começar, ele vai ver a galera fantasiada, vai ver os nerds fazendo barulho. Aí complica um pouco. Mas depois disso, a música, cara, eu levei um amigo meu que não jogava e ele chorou na versão que teve aqui em Brasília, que eles tocaram o tema do Medal of Honor com imagens da Segunda Guerra. O clipe foi montado pela galera do History Channel, cara. Que o avô dele contava histórias de guerra, essas coisas. Ele ficou comovido. Ele falou: eu não acredito que essa música toca num jogo. Eu falei: meu amigo, você não vai acreditar em muita coisa, porque hoje você vai até as músicas que você sabe que tocam no jogo, você vai ouvir elas de maneira diferente. Cara, eu só falo assim: se for no Videogames Live, tudo bem, eu levo, mas só não fica do meu lado. É um conselho que eu dou. Porque tu chora e grita. Putz, meu, eu briguei com a minha ex-namorada muito, assim, por causa do show. Porque eu quero curtir o show, eu grito, eu esperneio, eu falo tudo e foda-se, sabe? Não, pra mim, eu não quero saber do resto, assim. E ela não fica quieto. Ela queria escutar a trilha sonora do Kingdom Hearts, que rolou em 2009. Ah, né? Olha aí. Nem o Mickey consegue ficar macho nesse jogo, mas eu sou fã. Eu chorei no Kingdom Hearts 2. Falei. Eu choro no Kingdom Hearts 2. Falei. Então, e eu briguei com ela, porque ela queria muito escutar e eu tava louco, assim. Foi o meu primeiro ano ainda no Videogames Live ainda. O Videogames Live é uma grande... assim, eu vou falar que é um grande pulmão, assim, pros gamers, assim, principalmente quem gosta muito de trilha sonora, assim, o nosso famigerado Tom Talarico aí, tá de parabéns, assim, é um show que pra mim eu vou todo ano agora, não tem como, né? E esse ano, meu, veio o Martin Long lá, aquele famigerado... Videogame Pianist. Japonês gramado, que toca de Mario, vem legendado e o cara fez isso ao vivo. O Martin Lane. É, cara, o melhor dele, tem o vídeo aí na postagem, é quando eles conseguiram fazer a apresentação numa igreja e ele tocou o tema de Castlevania num órgão de igreja. É de arrepiar os pelos do c... Tá? Você que tá ouvindo isso, tá censurado, você já sabe da onde eu falei que arrepiou os pelos. Sem sacanagem, parece que Castlevania tá vivo. Você começa a ter medo. Você sabe que Castlevania é um bonequinho pixelado com um monte de bichinho assim. Quando ele toca, parece que os demônios do jogo vão aparecer pra você. Sem sacanagem, é assustador. É, eu queria até falar um pouco sobre a Video Games Live que teve nesse ano. É, tem uma matéria no Nerdrop já, que eu estive lá, o Renato Benex também estava junto comigo. Foi o quinto ano consecutivo que eles estavam no Rio de Janeiro. Por sinal, é o único local no mundo onde a execução aconteceu todos os anos. Eles trouxeram vários compositores de games que estão na trilha sonora, alguns que pediram para vir tocar aqui no Brasil, como Gerard Marino do God of War, o cara que fez a trilha sonora de Silent Hill. E assim, todo mundo tocando, todo mundo gostando, é um pouco do que pode mostrar como que o videogame está crescendo numa proporção de comparar com o tipo de entretenimento digital, bater de frente com os filmes até. É, se você, por exemplo, tirar o Avatar dessa equação, no ano passado os games quase que triplicaram o valor de faturamento com relação aos filmes, excetuando o Avatar, que foi uma explosão que por si só levou todo mundo nas costas, mas isso ajuda a reforçar a ideia de que está deixando para trás esse lance de que é jogo de criança, é coisa infantil e é só brinquedo, para ser considerado realmente um tipo de arte, um tipo de entretenimento. E a Video Games Live tem bastante para reforçar isso. Ó, eu vou falar de uma pessoa especial. Se por um acaso ele ouviu o Nerdrops, ou você conhece ele, manda um abraço pixelado para ele. O nome dele é Lucas Vandenese. Ele veio de ônibus para tocar na Video Games Live de Brasília e ele fez uma versão bossa nova que ia do Mario 1 ao Mario 3, só ele e o violão. Sensacional. Foi uma coisa que marcou. E ele tocando, e quando ele terminou de tocar o Mario 1, ele levantou os dedinhos e fez o 3. Na hora que ele começou, todo mundo reconhecia, mas era outra versão. Tem isso também, a música te dá o ritmo, te dá a melodia, mas você expande, né? A primeira vez que ouvimos a... Cara, eu acho que ninguém aqui esquece a primeira vez que ouviu o tema de Mario orquestrado. Porque sempre foi o mais básico de todos, sabe? O Sonic já tinha mais canais de áudio, o Super Mario World já tinha mais canais de áudio. Mas, cara, tem um show chamado Zelda and Mario Big Band Live. Big Band é aquela coisa de... É uma banda de cordas, aquela banda toda vestida de maracas, de marimbas, e a orquestra inteira e músicos. E eu vou tentar botar algumas músicas, eu vou tentar encerrar com essa música, que é a música do Yoshi. Acho que é do Super Mario World 2. É Yoshi Island, que é tocada violão, violino e banjo. Cara, sério, é de arrepiar os cabelos do censurado, velho. Sem sacanagem. Cara, a qualidade só tende a melhorar, né? Da música, pelo menos. Dos jogos a gente já não pode garantir, né? Mas é... Eu concordo com o Oliver Pérez. Opa, quer dizer, com o Kodoji. eu acho que assim, as trilhas sonoras, cada vez mais, os compositores, até mesmo quando vai fazer jogos, estão cada vez mais elaborando as músicas. E isso realmente reflete assim, a importância da trilha sonora para o jogo. E cada vez são trilhas sonoras melhores agora. Né, nós, na geração aí, PlayStation 3 e Xbox 360, isso, de certa forma, facilita, assim, né, um pouco a criatividade, não a criatividade, mas assim, você pode fazer uma coisa criativa, né, e quem não teve oportunidade, assim, eu recomendo, tente ir no Video Games Live, ou aqui em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em Brasília, ou em Curitiba, se tiver, ou quem escuta, né, drops aí de outros países aí, tente ir no Video Games Live, porque realmente vale a pena. Não, e a outra coisa que eu queria falar, a ampla comparação daqui, eu sempre penso no seguinte: eu acho que o conto de fada moderno vem da Nintendo. O Mario parece um personagem de conto de fada, ele nunca é violento, ele é sempre o herói. O Link do Zelda também, você nunca vai ver o Link decepando o braço, sangue saindo, você nunca vai ver coisas muito violentas e destruidoras no Zelda. Muito mais coisas que você pode, se você contar uma história de um Zelda pro seu filho, ele vai achar que é um conto de fada. E eu acho que as músicas da Nintendo chegam nesse aspecto. Acho que as músicas do Call of Duty, eles são como o cinema, a parte séria do cinema, que são incidentais, épicas, climáticas. Eu acho que as da, por exemplo, do Mario Galaxy, por favor, escutem a trilha do Mario Galaxy, são músicas de magia. Eles te colocam naquele lugar que o seu queixo faz cair. Me desculpa, mas assim, olha, eu puxo o saco do 360, eu tenho um PlayStation 3, eu joguei todos os melhores jogos de plataforma dos dois, não sei o quê. O melhor jogo dessa geração atual que eu joguei se chama Super Mario Galaxy. Cara, desculpa, e a trilha sonora só puxou pra cima a pontuação que esse jogo levou. Joguem, vocês vão ficar de queixo caído, vocês vão se divertir bastante, bastante, bastante. Eu quero saber mais considerações de você. Guilherme, por favor, você, sua opinião é importante pra nós. Olha, pelo tipo de evolução que a gente teve com a trilha sonora dos games do passado pra agora, eu fico realmente muito tranquilo sobre o que a gente vai ter no futuro, porque quando o compositor pegava uma trilha sonora pra trabalhar na época do cartucho, ele tinha suas limitações, espaço, de processamento, isso e aquilo, então ele tinha que se focar em fazer uma melodia memorável. Quando você passou a ter mais acesso a instrumentos novos, a opções diferenciadas como orquestra, quartetos, cordas, surdo e tal, eles tiveram uma nova missão que seria você criar uma trilha sonora que te ambientasse, te acompanhasse e em nenhum momento tirasse a sua concentração sobre o que está acontecendo. Ela serviria como um complemento para aquilo que você está sentindo. É fazer você sentir medo, é fazer você se sentir um aventureiro, é fazer você ter coragem. E eles estão fazendo isso de uma certa forma que hoje a gente tem Halo como para dar como exemplo, God of War para dar como outro exemplo, Uncharted, são trilhas sonoras fantásticas, você pode ouvir como se fosse música realmente. O meu iPod está lotado de músicas de videogame, talvez até mais do que músicas convencionais, e baseado nesse tipo de prognóstico, eu fico muito satisfeito com o que a gente pode ter daqui para frente no futuro. Cara, só retomando o leve, assim, que eu não posso deixar de falar disso, os jogos hoje, eles estão mais dinâmicos, então você tem as músicas, parece umas versões J-Pops de música para console. O DS é o maior exemplo disso. O que tem de minigames no DS é verdade. Que de repente tem só uma música que faz tana, tana, tana, tana, tana, tana, tana. Aí de repente acabou o minigame. E você tem coisas como a série Ace Attorney do Phoenix Wright, que tem músicas que já geraram shows. Shows à la Broadway, de tão boas, elas são incidentais, e você fica horas lendo, estudando os casos. Você botou um fone de ouvido, você vai ver o quão trabalhada é aquela trilha sonora. E pra mim, os destaques vêm de produtoras. Existem muitas coisas épicas, mas Nintendo, Capcom e Konami, cadê as suas trilhas sonoras, Konami? Guilherme, por favor, você sabe o que eu tô falando. Não é só Castlevania. Cadê o meu Tartarugas Ninja? A Tartarugas Ninjas Manhattan Mayhem do Nintendinho já tem trilha sonora muito boa. A gente tem o Sunset Riders, que não me deixa mentir. Inclusive, voltando a falar de música, a música que tocou nos extras é a música de um jogo delicioso de PSP e PS3, chamado Loco Roco, que é um joguinho... Nossa. De maravilhosa, fazer. Maravilhosa essa trilha sonora. Pois é, pessoal, façam seu jabá, se despeçam, que eu e o Kodoshi temos que separar e mostrar putaria pros ouvintes no momento sofá. Safados vocês. Minha participação aqui no Nerdrops de Games aqui é o meu jabá, o único jabá, assim, se você quiser seguir eu no Twitter é o @gildmb. E, por favor, votem em mim aí pra eu ficar aí no Nerdrops de Games aí, espero que vocês tenham gostado, espero que o pessoal que tenha gostado. Eu adorei, me senti em casa aqui, vendo aqui as notícias aqui, gravando com o pessoal cast aqui, mesmo gravando no trabalho ainda, mas adorei mesmo, achei muito legal ainda falar sobre um tema ainda que me deixa muito animado ainda, que é a parte de trilha sonora de games. Eu só tenho a agradecer isso aí, galera. Então, Dimitri, você que caiu no meio da matéria, foi pro centro Pokémon se tratar e só voltou agora, faça o seu jabá, se despeça, mande abraços e beijos. Bom, primeiro eu quero mandar um beijo pra Ira Croft, que me indicou pra esse podcast, e pedir pro pessoal também dar uma passada lá no pipocadebeats.com, que é meu blog, e também falar nos comentários lá, dizer que eu continue participando, pra eu voltar pro Nerdrop de Games. Espero que tenham gostado, apesar de ter me ausentado um pouco. Pois é, isso já prova que o Giba não tem chance, né? Ele vem indicado pela Ira Croft, né? É. Já era, galera. Fica no lugar dela. Olha só. Não, então, pessoal, a equipe que a gente quer montar é bem grande para que nunca faltem participantes, tá? Este foi o Nerdrop Games e continue escutando, continue participando. Vamos pro Momento Sofá. Um abraço pixelado para quem não quer ouvir o Momento Sofá, os extras e a música. O Kodoji vai pedir a música. Kodoji, o que vai tocar depois do Momento Sofá, Kodoji? Meus amigos, eu peguei uma música especial para vocês, que é Katamari on the Swing do Milot Katamari, cara. Eita, Kodoji vai botar, e junto com a trilha sonora do Loco Roco pros extras, todo mundo vai sair depois desse cast com um sorriso no rosto e não é de dar risada. É porque essas músicas fazem bem. Um dos maiores destaques de trilha sonora. Escutem as trilhas sonoras de todos os Katamaris. São músicas que fazem o seu coração palpitar de alegria. E joguem, realmente, joguem. Cara. Não tem jogo mais divertido que Katamari, velho. Inclusive, a gente vai falar de Katamari no próximo Game Talk, que você ouviu qual é o tema na leitura de e-mails. Um abraço pixelado e vamos pro Momento Sofá. Momento Sofá Pixelado. E no Momento Sofá Pixelado, aqui comigo está o Guizão e o Kodoji. Então, eu vou ver agora baixa resolução do Momento Sofá, é isso? Isso, a baixa resolução. Estourada do Momento Sofá. Hoje a coletânea é pra você, querido nerd, que eu sei que gosta. Hoje a coleção é de imagens da Morrigan, do Darkstalkers. Cara, Morrigan é... Tem dois belos pares de Morrigan, né, cara? Pois é. É o personagem que fez todo mundo... Ó, eu vou fazer aqui uma constatação. Nosferatu e o Drácula de Bram Stoker fez todo mundo ter medo de vampiro. O RPG Vampiro fez todo mundo querer conhecer vampiros. Crepúsculo fez todo mundo ter ódio. E a Morrigan fez todo mundo ter calos. É... Foi. E fiquem com a música que o nosso querido Kodoji escolheu. E a gente se vê... Não, por que eu não escolho? Porque você não é... Ah, os caras, mano. Tá bom, vai, deixa pra lá. O Vivaco não escolhe mais música no nosso cast também. Pô, eu escolhi uma só. Então vamos lá. Então sobe a musiquinha do Katamari e nos vemos semana que vem. Um abraço pixelado pra vocês. E um beijo na bunda. Até segunda. Come on! 空は僕らのブラックライトさ、タキシードじゃれして、踊ろう僕らのリズムで流行りのステップステップステップ、風切って回る視線は Vai lá, Codojão, puxa. Codojão, você é foda, cara. Atenção, Dimitri, é a sua vez. Ah, pô, pensei que isso era na hora da notícia, não sabia que era agora. Não. Por que você tá com isso, velho? Dimitri, você está sendo chamado para dizer a notícia. Dimitri, você está sendo chamado para dizer a notícia. Vocês escutam o cast? Escutamos, claro que escutamos. Conhece o formato? Conheço. Conheço bem. Acho que a Capcom ia botar, por exemplo, um pacote Novos Mutantes. Aí ia pegar só a galera dos Novos Mutantes. O pacote... Novos Mutantes? É. Novos Mutantes, né? Da PC, não? Não, sei lá. Eu tô dando um exemplo aqui, por exemplo. Ah, os Novos Mutantes, vai ter a Rita Lee. Não, os Novos Mutantes vai ter a Zélia Duncan. Ah, isso, verdade. Mutantes que vão ter a Rita Lee. Ô, Giba, quer que eu faça uma... Pode fazer um jogralzinho? Vamos fazer um jogralzinho? Então eu puxo. Beleza, beleza. Então... Pegar minha cola. Cara, Ezio é um nome muito de nordestino. Eu tenho um tio chamado Ezio. Minha família toda noite. Ô, Ezio, vem cá. Nunca, quando eu comecei o Assassin's Creed 2, falou: Ezio, você precisa... Eu parei, tirei o jogo, falei, não vou jogar esse jogo, não. Olha o outro, Marcus Fenix, Nico Bellic. Ezio! Vem cá, Ezio! Ô, Ezio, chega aqui com as mulas ainda. Ô, Ezio, desce aí dessa parede, Ezio. Você tá fazendo aí em cima. Desce do barraco, Ezio. Seu tio seria o alter ego nordestino do Ezio Firenze? Nada, aquele ali não sobe escada, bicho. Conte do Castelvânia. Vou matar o vampirão. Vou pegar chicote do chão. Caiu um rosbife da parede, estourei. Vai lá. É o funk do Castlevania. Simon Belmonte e o castelo. Tão belo. Tão belo. Tudo bem que eu falei funk pensando em James Brown, né? Não foi carioca. Ah, tá bom. Ah, a gente sabe. Você é da onde mesmo, Guilherme? Ah, isso não vem ao caso. Oh.